Фаля Кличика. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma Falha Crítica e hoje faremos mais um 3x4 é igual a 12 ao quadrado. Indicações de Bhaskara, de Bhaskara do Covil Geek. Exato. E hoje nós indicaremos séries. É justo. Séries, só. Você faz um nome mais fácil pra isso, né, cara? Não, o legal é o nome complicado. É longo, né? Tem que ir complicando em cada top 3x4 é igual a 12 ao quadrado. De Bhaskara ao cubo agora. De Bhaskara, tipo, raiz quadrada, hipotenusa. Não sei nem como eu vou escrever de Bhaskara na legenda ali do podcast. Acho na net alguém que fez a formulinha de Bhaskara, copicou. Põe ali, entre aspas. E vamos, como o próprio nome já diz, indicar séries. A gente não vai evitar, claro, a gente não vai indicar aqui Game of Thrones. Assistam. Mas, mainstream pra caramba. É, tipo, a gente vai ligar, tipo, Friends! É uma série boa pra caralho! Não! Sim. Mas não vai, porque não precisa. Porque não precisa, tá ligado? E todo mundo já assistiu. Ou deveria. Umas séries que até possam ser conhecidas pra um ou pra outros, mas que a gente sabe que não é totalmente mainstream. Ou que foram há muito tempo. Talvez. Mas aqui quem vos fala é o Bass. Quem fala é o Eduardo. Aqui quem fala é o Harris, o Adriano. E aqui quem fala é Deus, rapaz. Obrigado. Nossa, vocês estão entendeu, tudo... Você entendeu quem é Deus aqui nessa porra? Me respeita, hein? Não, é referindo a você, não. Não é referindo a você, não. Respeita quem é Deus aqui, que Deus está gripado hoje. Respeita. Bom, eu vou começar, então. Eu vou indicar uma série da HBO, em parceria aqui com a HBO Nacional, que eles já têm um bom tempinho já. Uhum. Essa série é de 2012, ela se chama FDP. FDP. Filho da puta. É da hora essa porra, puta que pariu. A série, ela conta aí a história do Juarez Gomes da Silva. Ele é um árbitro. Ela teve uma temporada só, são 3 episódios, é curtinha, bem legal de assistir. E é a história desse árbitro, que o sonho dele é ser apitar a Copa do Mundo, e tarará. Deve ser o sonho de quase todo árbitro. Né? Exatamente. Ele já é um árbitro, assim, consagrado, já vê ele consagrado na fama dele nacional, só que assim, ele é mega famoso no estado, que é em São Paulo, e famoso já fora do país, do Brasil, assim, no Brasil, mas não o mais famoso do Brasil, mas tipo, um dos melhores árbitros brasileiros. E a gente acompanha a vida dele, e é muito legal porque ele tá passando por um divórcio com a esposa, né, e tem um filho pequeno, então ele vê isso daí, e é bacana pra quem gosta de futebol, porque a gente vê o bastidores do futebol. E não bastidores do futebol, tipo, do time ou dos jogadores que é, entre aspas, mais conhecido. Não. É da porcaria do árbitro que ninguém lembra e sabe como é a dificuldade que o árbitro tem. Então a gente vê o árbitro e seus auxiliares, que são legais pra caramba, também personagens muito fodas. E a gente acompanha a história deles e toda essa falcatrua que rola aí no meio, a dificuldade que eles têm, as coisas que eles vão passando. Ou aquele negócio de, tipo... o árbitro também tem vida, né? Ele também tem algo fora. O árbitro também tem mãe. Isso, é muito legal. Mostra a mãe dele também. Mostra a mãe dele. E o que é sempre muito legal, o Doug acompanhou um dos episódios comigo, que é sempre muito legal é que, independente do que for, o episódio tá contando, tarará, tarará, a última palavra a ser dita é alguém xingando o Juarez de Filho da puta. Filho da puta. Segue mais ou menos uma linha assim, igual tipo no aquele filme Boleiros, assim, tipo, contando histórias, assim, ou... É, mas a história é só sequencial. Dele, né? É mais sequencial porque é a história dele, do Juarez. Tá. Você acompanha a história do Juarez mesmo, toda, aquele momento da vida dele e tal. Tá. Ele vai ser indicado pra apitar final de brasileiro, depois ele quer tentar o Libertadores e blá blá blá. E essas coisas envolvendo assim. E tem a parte da mídia, é bacana, é bem, bem legal de assistir, vale muito a pena pra quem... Uma coisinha que vale muito a pena ressaltar é na parte da produção, é HBO, a gente não precisa nem falar. Mega mas, produção. Cara, mega é incrível, produção. Assim, as partes de cena de jogo mesmo, você fala, caralho, tá bem feito isso aí, tá bem encaixado, tá legal. Exatamente. Eles dão umas mudadas, é da hora. De jogos, não, tá acontecendo. Não, cara, pior que não, eles alugam campos, assim, as torcidas você vê que é filmagem mesmo de jogo. Não, mas assim, o campo mesmo tá na galera... Difícil pra cacete. É um estádio, tipo, porra. O campo ali não, cara. O campo ali a galera tá lá mesmo jogando. A produção é incrível, assim. Essa vizinha é bem legal. É aquela coisa que a gente tá acostumado com série na Globo e tal, que, cara, não tem um nível de produção no HBO da vida. Não dá. É assustador. Você olha e fala, pô, isso aí não é série brasileira. Certeza? Bem assim mesmo, vale a pena. E a minha primeira indicação, na verdade... Há um tempo atrás a gente fez um cast de séries de comédia, essa coisa toda e tal. Eu lembro que eu demorei acho que uma hora e meia pra pensar nas séries que eu ia falar. E, tipo, depois eu esqueci uma que eu assistia, passava na Fox. Eu assistia há muito tempo e, tipo, era uma série foda pra caramba. E, putz, eu esqueci de falar naquele cast, então eu já vou indicar aqui agora. Indicar nesse aqui, que é o Arrested Development. Now the story of a wealthy family who lost everything and the one son who had no choice but to keep them all together. It's Arrested Development. Uma sériezinha, seguindo aquele conceito de coisas que acontecem com a família, tal, tal, tal. Tem um humorzinho um pouco mais escrachado. E, cara, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu vi em bastante lugar anunciando a volta do Arrested Development. Tipo, em sites que tem banner geralmente da Netflix. Netflix tá colocando isso, tipo, direto, cara. Arrested Development tá voltando, voltando, voltando. Será que não é. Nunca ouvi para merda, cara. Será que não é voltando para o nome, Netflix, mas não? Eu não... Voltando no sentido de você vai poder assistir novamente a Netflix? Cara, então, eu não consegui ver direito o esquema se tá sendo. Episódios novos, esse tipo de coisa, eu acho que tá sendo com coisas novas. Tá. Tipo, de repente tá dando um boom de novo, séries de comédia desenvolvendo família, esse tipo de coisa. E a Arrested Development, na época, fez até um sucessinho legal. Então, de repente, eles estão trazendo de volta. É que é foda, porque o elenco dessa série realmente tinha bastante medo de nome, tá ligado? Então, às vezes é foda cada um se enfia pra fazer alguma coisa diferente por aí, fica foda. Depois que a série termina mesmo, fica foda juntar toda essa mesma galera. Ah, não. Que é eu já botei uns grandes fodos, mais ou menos. A gente vai ter censura nisso, não? Acho que não, eu já falei filha da puta antes. Ah, aí, a gente falou uma série inteira chamada Filha da Puta, e estou falando Filha da Puta aqui agora também, então... Mas, cara, vale a pena. Humorzinho escrachado. Mas é humor, humor tipo The Middle? Acho que um pouquinho mais escrachado que The Middle. É, Beavis and Butthead? Acho que não vamos chegar a tanto assim. Não, um pouquinho mais do que um humor Warner Bros, mas menos que um humor MTV. Entendi. Mas ainda assim. É um humor Fox. Humor Fox, isso, exatamente. Tipo um Futurama. Cara, assim, tipo um Futurama, tipo um. Os Simpsons, temporadas antigas. Humor Fox, sim. Humor Fox, totalmente Humor Fox. Exato. Bacana. Mas, porra, cara, vale muito a pena. Eu vou correr atrás pra ver se realmente são episódios novos que estão saindo agora. Se for, é legal porque vai ficar mais acessível, vai voltar sim, a estar em sites de séries, esse tipo de coisa, ou na própria TV. Mas... Eu acho que se voltar pra TV, eles não vão voltar dos primeiros episódios, cara. Porque teve até bastante temporada. Então, recomendo, deem uma procurada aí. Tipo, assistam temporadas anteriores de Arrested Development. Nome do caralho pra falar, vamos chamar de Arrested. A partir de agora é Arrested. Vocês já vão entender que porra que é essa. Não teve nome em português, não? Tipo, não teve, cara. É a família da dureza. E, inclusive, não passou em canal nacional. Ah, é? Que bom, que bom. Nossa, cara, não passou. Na época eu tava bem atento a essas coisas. Não tem dublagens toscas, então. Não. Que bom. Tá, ainda bem. Mas vale a pena, cara. Dê uma procurada, assistam as temporadas antigas do Arrested. E se voltar as temporadas novas, cara, tipo, meu, como é que tá? Que vale a pena pra caramba. É difícil de falar um plot assim da série, porque eles conseguiram fazer que cada partezinha, cada membro da família, cara, tem uma puta de uma história rolando com ele. Então, tipo, eu não consigo falar o caminho que a série vai. Mas é muito foda, cara. Todo mundo da família é carismático pra caralho, bom no mau sentido. Tem uns que você não gosta, mas gosta. Sim. Porra, vale muito a pena. Uns que você gosta de odiar, né? Uns que você gosta de odiar, exatamente. É muito foda. Você não gosta do cara, mas ele é necessário pra série. Bom, seguindo essa onda do Harris de que devia ter falado uma série de comédia, esqueceu. Pois é. Quando eu e o Rick, a gente tava voltando, né, depois de gravar o podcast, a gente esqueceu de falar dessa série, que é a minha indicação agora, que é o Go On. É uma série de comédia feita, já que a gente vai falar de Friends, a gente fala do pessoal que trabalha lá, né? Do Chandler, do Friends, que o nome dele é... Matthew Perry, isso. Matthew Perry, ele é um radialista de esportes, que a mulher dele faleceu. E começa o episódio logo depois que ela morre e ele tá querendo voltar pro trabalho de qualquer jeito. É, mas aí o pessoal tá preocupado mesmo com a cabeça dele. O melhor amigo dele, que é o chefe dele, fala, ó, você só volta a trabalhar se você... participar do grupo de apoio. Que é aquele japa que eu esqueço o nome dele, mas eu achei ele muito foda. Ele faz muita série, ele é muito engraçado, cara, ele é muito bom. Aí tudo isso desenvolve dele lidando, ele é louco pra caralho já. Ele já é malucão mesmo. É a personalidade dele. Sim. E ele tá deprimidaço, né? Tipo, o cara não quer transparecer, mas ele tá super deprimido. Tendo que lidar com aquele monte de louco. Inclusive o Chris, o Chris tá lá. É o Taylor James Williams. Isso, o moleque tá lá. O moleque também é muito bom. Ele é foda, ele já tinha visto os streams dele. E o Matt Perry de novo tentando fazer uma série, né, cara? Que não emplacou, porque foi cancelada, infelizmente. Parece que foi cancelada de novo, assim como o Mr. Sunshine foi. Bom, teve duas temporadas. Duas ou uma, não lembro. Acho duas. Duas. Assim como o Mr. Sunshine também, que ele fez, e eu curti também pra caramba. Estúdio 8. Pra frente. Estúdio 8. Estúdio 8, que ele tentou também fazer também teve só uma temporada. Ou duas. Cara, teve uma só. Tipo, o cara não consegue emplacar mais Marvel. A única pessoa que conseguiu emplacar uma série depois foi a Mônica. Só. Que é a série, Fox, sim, né? Assim. E a Jennifer Aniston. Ah, não, cara, mas é filme. Não, aí é filme, é diferente. Mas a série é legal, ele tá atrás e todo o plot dela é exatamente esse envolvimento dele tentando se recuperar com ele mesmo. Sim. Mas esse envolvimento dele agora com esse novo grupo. Sim, sim. Dele começando a aceitar a amizade desse novo grupo e os problemas que cada um daquele grupo tem. E realmente é aquela coisa exagerada de comédia. É o moleque que não fala com ninguém, ou maluco pirado que ninguém sabe nem o nome dele, de tão louco que ele é. Mas você vai descobrindo aos poucos que ele é cientista... Da NASA, cara. Da NASA. Ele foi cientista da NASA, só que ele largou porque ele não gostava daquilo. É, inclusive a sonda que pousou na Marte, a sonda dele. Tá? Era dele, tá, tipo, a velha mexicana que mal fala inglês. Sabe, essas coisas bem a gorda que tem 32 gatos. É, bem estereotipadaço. Vale a pena, é engraçado. É bem engraçado. Infelizmente foi cancelada, mas vale a pena, sim. É bem engraçado. É, aproveita que são só duas temporadas, dá pra ser de boa. Curtinho, é bem de boa. Bem, a minha primeira indicação, que já falei já nos outros dois casts já, mas merece. Agora falando um momento especial mesmo, é Sherlock. BBC. E o Sherlock da BBC, por favor. Né? Já falamos já do Elementary, já falamos também da porra do Sherlock, do Robert Downey Jr. Exato. Mas não é esse. Mas esse tem o Sherlock. É, esse nós estamos falando do Sherlock, uma série da BBC, que foi uma adaptação da série mesmo de livros, de contos, né, do Arthur Conan Doyle, né, do personagem do Sherlock Holmes, mas adaptando ele pra época de hoje. Então não se passa lá em 1890 como se passa nos livros. São episódios grandes e vários livros num episódio só, né? É, a ideia mesmo que eles fizeram pra fazer uma série de mid-season, né? É então mid-série. Foi uma série pequena, são três episódios de 90 minutos cada um. Exato. Quase três filmes. Sim. Né, por temporada. E eles realmente eles condensam normalmente dois ou três contos ou um conto e um romance do Sherlock, tipo, faz uma mescla pra ficar em uma história só, né? E é primorosa a série, os caras conseguiram realmente adaptar o sentido que é do Sherlock, né? Não pegando os elementos que tem que tirar, né? Então, por exemplo, ele não manda telegramas, né, como ele mandava antes, agora ele manda SMS, né? Então, sabe, adaptação, meu querido, tem que... conseguiram fazer uma adaptação muito boa. Nossa, incrível. E conseguiram pegar o espírito mesmo do personagem, né? Tô indicando principalmente porque agora, depois do Star Trek Into Darkness, o Benedict se mostrou para o mundo aí como um grande ator, e ele vai ser a voz do Smaug também. E inclusive tem o Bilbo também do Hobbit, que é o Mark Freeman. Tá os dois aí, o Freeman e também é um puta do ator, e aí o Watson também agora mostrando o Benedict. Mostrando, roubando a cena quando está presente em Star Trek, porque não assistiu o Isso, excelente. E ele é o Sherlock. Assista um filme. É foda demais. E agora descobriram ele como um grande ator, mas o cara tá aí com a série do Sherlock desde 2012, desde 2011. Terceira temporada agora, né, vai vir aí. Foi a terceira temporada, vai como emplacou bem, e por conta das gravações do Star Trek e do Hobbit, né, que o Bilbo faz o do Dr. Watson na série. Acabou atrasando tudo, então em vez de ser agora no mid-season normal, ele foi passado a terceira temporada pra estrear em final de dezembro, começo de janeiro. Pela época que eles estão pegando os contos, é pra terminar agora, essa terceira temporada ser a última. Certo. Porque eles já pegaram vários, pegando a época, na cronologia dos contos, já seria agora pra volta agora do Sherlock Holmes, né, das aventuras dele, então... Teria, tipo, já que dá uma encerrada, né? Não acredito que vai chegar até uma quarta temporada. Principalmente agora que o Benedict, o cinema viu ele aí, não vai deixar ele escapar tão cedo. É mais difícil, né? Cara. E o Martin Freeman também tá pegando, porra, vai pegar mais dois filmes grandes aí, né? Do Hobbit. Já tá gravou. Ele já gravou os dois? Já, o Hobbit já tá gravado. Gravou os dois juntos. Gravou os dois juntos. Gravou os três juntos? Não, ele os gravou dois. O primeiro, daí gravou os dois últimos. O primeiro juntos. E acabou de gravar os dois. Os dois juntos. Últimos agora? Uhum. Ah, tá. Ele passado acabou a filmagem. Ah, mas a gente sabe que no final das contas sempre tem que voltar a fazer uma regravação. Ah, não, e ele tem que fazer a gravação, vai ter que fazer publicidade, divulgação. Entendeu? Então, acho que Lind está envolvido com o projeto. Mas a série é impressionante, a fidelidade que foi dada às personalidades de cada um dos personagens, se adequando ao tempo de hoje. Né, que a gente não tá mais naquela época na era vitoriana, né, com os cavaleiros e as damas, né, mas tipo, os caras conseguiram fazer uma baita de um trabalho para adaptar quem que era, como é que seriam aquelas funções, aquelas profissões, aqueles problemas que estavam naquela época, que as aventuras de Sherlock Holmes passam entre 1890 até mais ou menos 1914, mais ou menos. Né, as histórias se passam nos romances e nos contos. Ficou assim, olha, perfeito. Perfeito mesmo. Foi, acho que a melhor adaptação que eu vi já de literatura pra série, né, tipo... Uma das melhores pra filme também. Mas foi com o Sherlock, sabe? Mais do que Game of Thrones. Mais do que Game of Thrones, realmente. Que foi que era um marco pra gente nas adaptações. E, cara, uma coisa que eu fiquei impressionado, é isso que você falou mesmo, a gente zoa do Elementary, do filme do Homem de Ferro Holmes. Mas isso é o que dá mais destaque mesmo pra série Sherlock, porque eles realmente capturaram tudo ali. É o espírito, né, cara? Incrível. Eu realmente me sentia quando eu lia os livros do Sherlock, eu falei, tipo, não, é essa a sensação que eu tinha mesmo. Eles souberam transmitir aquilo na TV como ninguém. É absurdo, é incrível. A série é maravilhosa, é uma indicação. Realmente todo mundo deveria assistir isso. Ela é curtinha, são só três episódios por temporada. Tiveram duas temporadas só. É curtinho, parça, né? Que tem uma hora e meia cada episódio. É seis filmes pra assistir aí. Baixou um arquivo de filme, tá ligado? Não precisa baixar vários arquivinhos, que é o maior saco. No total dá 4 horas e meia de série, sendo que uma série normal... Você vai assistir 22 episódios de uma hora aí, 40 minutos. Basta que você nem percebe. Pô, já deu uma hora e meia? Bom, agora eu vou indicar uma série mais antiguinha de 2005. E é da CBS. Essa série chama Threshold. Essa série, ela tem só 3 episódios, ela foi cancelada na primeira temporada, infelizmente. E ela conta aí, ela é um sci-fi, né? Ela conta a história, é uma sonda extraterrestre que tá parada lá no meio do mar e bem próxima de um navio americano militar. E aí quando eles vão investigar lá, toda a tripulação, assim, 98% da tripulação tá morta. E os que não morreram, eles estão diferentes. Eles ganham superpoderes, eles estão falando coisas loucas sobre extraterrestres e blá blá blá blá. E aí você depois descobre mesmo que é uma invasão extraterrestre. E essas pessoas que foram infectadas por essa sonda extraterrestre, a ideia dessa sonda é transformar a humanidade, né, infectar a humanidade com esse simbionte extraterrestre, que transforma esses humanos, né, e eles estão querendo espalhar essa infecção pro resto do país. Não escolheram um bom lugar, né? Jogar no meio do oceano, cara. É, mas aí pegou os militares, né? Calculado para os militares, cara. Foi calculado para os militares? É, pegou os militares, era uma das tropas mais importantes dos Estados Unidos, blá, blá, blá. E aí, provavelmente, eles sabiam que ia ser... Tem um acordo especial aí pra tratar os sobreviventes, né? Ah, certo. E aí eles vão infectando o pessoal. E a equipe, ela... Assim, o protocolo chama Threshold, por isso o nome da... Nossa, é o protocolo pra... Eu não sei se isso existe, mas eu sei que os Estados Unidos tem protocolo pra tudo que é porcaria, né, cara? Ah, tem, cara. Tem certeza que mas sim. Esse Threshold é o protocolo pra evitar infecção extraterrestre. Bem, se existe um protocolo, deve ser dos Estados Unidos, cara. Exatamente. Porque os caras são loucos por isso. E o elenco é muito legal, porque a principal, que é a doutora Molly, é a Carla Gugino. A Carla Gugino, ela fez 1 milhão de filmes aí, fez Sin City, fez Sucker Punch, ela é a doutora do Sucker Punch, por exemplo. Fez 1 milhão de séries aí também, e tá direto trabalhando aí, cinema e série. E ela é a doutora que... Gostosa. Que, sim... É a doutora que fez... Milfzona, né, cara? Milf, né, cara? Que fez o protocolo. Né? Ela que escreveu? Fez toda a parte técnica, teórica do protocolo. E aí ela pega ajuda de várias pessoas, de várias áreas aí. Ah, monta a equipe. Essa, que é a melhor parte, inclusive, que era o melhor episódio. É a melhor parte de sempre quando for fazer filme. É muito foda. Vamos montar a equipe. E aí o mais foda é pro Arthur, que é o cara especialista em... É o doutor especialista em infecção, que é o Peter Dinklage. Né? Aí o anão do Tyrion. Um papel muito foda. E aí é muito legal que é eles tentando entender o que é essa sonda, né? Que é essa coisa alien. Ao mesmo tempo tentar ver quem já está infectado e quem não está. Qualquer um pode estar infectado. Okay. E tentando impedir essa infecção, seguindo esse protocolo que ela criou. E a série era bem legal. Teve 3 episódios, né? Até o 10º episódio você assiste assim, uma paulada muito foda. O 11º, acho que eles já sabiam que ia ser cancelado, provavelmente, porque o 11º já perde a mão completamente. O 12º é um episódio bem babaquinha, e aí o 13º episódio acaba de um jeito tipo... que bosta. Agora fica a pergunta, será que eles estão querendo cancelar Fallen Skies? Então, não, cara... Olha o meu fofo, que fala de legal, os 3 últimos, vixi. Os 3 últimos aí, o episódio 6, 7, 8, ou 7, 8 e 9 da série. Não sei, da série, tá, mas não tá nome. Bem ruim. Ah, é, eu achei que ele tem só 12 episódios, né? Infelizmente, pra aquecer, era uma das melhores séries ainda. É, né? Não, qualidade, não sei, cara, os 6, 7 primeiros episódios foram legais, cara, os últimos 3 que cagaram. Pão, né? Exatamente, mas Threshold aí é bem curtinho, vale a pena assistir pra quem gosta de sci-fi mesmo, coisa de ET. Sim. É uma série que você vai emplacar e você vai ficar putaço porque cancelou, porque você quer realmente saber o que era essa porra, né? Nossa, é a pior merda quando cancela uma série. Mas é legal pra assistir, vale a pena aí, Threshold. Minha segunda indicação aqui também, assim como Arrested, também é uma sériezinha já meio antiguinha, não lembro que ano que eu assisti, mas eu também assisti na TV e assisti na TV. Pode ter vindo bem depois. A TV daqui, exatamente. Então sabe-se lá o ano que lançou lá fora. Mas é uma série de guerra chamada The Unit. E assim, ao contrário de séries tipo The Pacific, Band of Brothers, esse tipo de coisa, que mostra realmente a guerra, mostra os exércitos lá no meio, The Unit é legal porque era assim, era aqueles tipo esquadrão especial de alguma coisa. Aquela coisa na surdina. Unidade de Elite. Exato. Famosa. Exatamente. Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A. Exato. Red. E era foda por causa disso. Tipo, era um esquadrão de poucos soldados. Assim, soldados extremamente bem treinados. E eles estavam lá pra fazer aqueles servicinhos mais filhas da puta, tipo, vai dar uma merda porque o líder daquela célula terrorista tá aqui e ele tá prestes a dar um sinal pra explodir em metade da cidade. Esquadrão zumbi, lá, né, cara? Pega as pessoas que ninguém mais quer. Exatamente, cara. Então, meu, vocês cinco vão lá, carta aberta pra vocês fazerem o que vocês quiserem. Eu só quero que, no fim, vocês me deem a confirmação que o cara tá morto. Justo. E eles vão lá e fazem o que precisa ser feito, esse tipo de coisa. E o The Unit é legal, porque a série gira em torno, na verdade, de dois caminhos de história. Mostra o que acontece com o lado dos soldados e, ao mesmo tempo, também mostra, e foca bastante mesmo, a família dos soldados. Porque todas as famílias desses soldados moram num lugar especial, escondido, próprio para só mulheres e filhos de soldados. Para eles não serem alvos de ataques de outras pessoas. Então a série gira em torno de tudo que acontece com eles e gira em torno também da família deles. E também rola muita coisa, coisa da hora, coisa pesada nisso aí. E é uma puta de uma série legal. De repente, puta, que canal que eu assistia? The Unit passava no FX. Ah, legal. De repente o FX parou de passar. Eu acho que não chegou nem a terminar a temporada. Se eu me lembro bem, o FX estava passando. Aí, não lembro que temporada que era, não passou mais e começou a reprisar episódios antigos. Eu falei, acho que de repente eles não compraram a nova leva de episódios, estão dando uma reprisada, esse tipo de coisa. Reprisou alguns episódios antigos fora de ordem, não estava entendendo nada, aí saiu da programação simplesmente. E ele é daquelas séries que começam e terminam no mesmo episódio, ou eles levam... Ou é mais novelinha? É. Cara, é uma... Tipo, temos a missão de parar o terrorista. A missão de parar o terrorista era começar em 40 minutos, e encerrar em 40 minutos. Ou ela vai e o próximo episódio é outra treta que tem que resolver. A maioria dos episódios é assim. A maioria dos episódios... Mas é bem comum eles fazerem isso. Eles cumprem a missão naquele mesmo episódio. Vez ou outra, fica alguma coisa rebarba, muito mais foda, que eles não conseguem terminar ali. Então aquilo meio que assombra eles ainda por vários outros episódios até eles conseguirem. Mas a grande maioria dos episódios é missão dada lá, missão cumprida lá mesmo. Missão dada, missão cumprida. Mas os arcos realmente de série são isso, né, cara? Você tem... Às vezes eles gostam porque você não precisa acompanhar todos os episódios. Você tem um problema resolvido em cada episódio e um problema a mais de plano de fundo que liga aquela temporada. Exatamente. Então você tem alguma coisa sempre que principalmente... é uma treta maior que tá rolando nos bastidores que apresenta um pouquinho em cada episódio. Principalmente de policial, guerra, essas coisas são muito assim mesmo. Acho que teve uma das temporadas que o problema por trás dos problemas, aquele que durou a série inteira, foi um lance de tipo, essa unidade especial meio que tava sendo dado alguns motivos internos, que eu também não vou falar se o nego quiser assistir, claro, né? Mas a unidade tava meio que sendo cancelada pelo governo, tipo, cara, vocês não vão mais fazer essa porra. Só que esse grupo de soldados, ele tipo, eles realmente vestem a camisa, eles são patriotas ao extremo. Então assim, você não tá permitindo que a gente faça isso, então assim, por lei não podemos mais fazer isso, mas a gente sabe que a gente é bem treinado e a gente sabe que aquilo ali vai dar uma puta de uma merda. Então você não vai deixar? Beleza. Agora a gente vai lá e fazer mesmo assim. Então era o jeito deles tentar burlar. O próprio governo, quer dizer, algumas pessoas do governo querendo brecar aquilo porque eles estavam achando errado. Então era eles tentando tipo driblar esses caras do governo e ainda assim tentar fazer todas as missões dele, que nem a gente já comentou no começo, eram missões mais fodas, não é pra qualquer grupo de exército. Mas é bem foda, cara, mesmo esse The Unit. Eu que não gosto muito do gênero, eu chamo atenção pra essa legal. Porque não é um lancezinho de guerra normal mesmo, é uma coisa muito assim de infiltração, de investigação, missão. Parece da hora. É bem foda. Bom, a minha segunda indicação do dia é a série Vikings. Uma série do History Channel, né? Quem diria? Quem diria? Não fala de alienígenas. Puta que pariu. Não tem o Mestre George. Não tem ele falando Vikings? Não tem. Ela é uma série que conta a história do Ragnar Lothbrok. Não sei se é assim que pronuncia, assim como pronunciar a partir de agora. Não, sou escandinavo. Ragnar. Que é o primeiro viking a chegar, a cruzar e chegar na Europa. E conta toda essa trajetória dele tendo a ideia de falar, não, a gente tinha que seguir pra lá, a galera contra. Aí ele e um outro maluco amigo dele, eles constroem um barco ali e vão. E daí ele acaba descobrindo as terras europeias, né? Esse é o primeiro episódio. E depois conta toda a jornada dele virando o cara que ele vai virar a lenda mesmo. Ele vai, o cara que vai virar rei, inclusive, historicamente falando, essa figura, você não sabe se existiu ou não, ele vira rei nos dois, tanto na Europa quanto aqui. Ele fica muito importante mesmo, historicamente. E a série, ela é legal, que as cenas de luta são muito bem feitas. Eu ótimo. Sinto uma carência incrível desse tipo de série, né? Com porrada de espada e escudo, porque não vende. A grande maioria é série policial no mercado ou comédia. Então, é o que geralmente tem. Então, quando vem uma sériezinha assim, eu sempre dou uma chance. E essa aí, cara, apesar de ser do History, que eu honestamente não tava pondo fé nenhuma, sabe? History, nunca vi uma série do History com produção legal, uma coisa bem feita. E, velho, me surpreendeu, vale muito a pena. Ela tem umas chadinhas de comédia legal. É muito bem interpretada. O rapaz que faz o Ragnar é bem legal, é muito bom. É mesmo, velho. A mulher dele, cara, um destaque especial pra ela, porque ela é muito foda. Ela é uma personagem foda, que ela era uma escudeira fodona pra caralho. E a atriz também interpreta muito bem. Eu acho que é uma série que eu indico simplesmente pra quem gosta de séries medievais, cara. Vai na fé que você vai curtir. Eu tenho uma curiosidade pra ver essa série, uma curiosidade enorme mesmo, cara. Mas ela é meio... Ela foca mais no histórico, na violência... Cara, é bem equilibrado os dois. Ela tem bastante história e você não vai sentir falta de ver sangue ali, que vai ter bastante. Tem vísceras voando? Tem. São só 9 episódios, né? A primeira temporada agora. Já vai ter a segunda, já tá assinada a segunda, já tá em gravação. Não sei quando começa. Mas ela é curtinha, então você não tem nada pra fazer. Tem 9 episódiozinhos ali pra assistir. Assiste, vai na frente. Eu assisti os 2 primeiros, na verdade. Eu assisti. Eu achei realmente um ritmo legal de história. Que foi ainda, que não me pegou muito, não sei porquê, mas acabou não me pegando a série. Mas eu acho que ela dá uma boa equilibrada entre coisas de... Entre contar um pouco da parte da história e ter... Sem tirar a fantasia também, que é legal, que os nórdicos, eles são totalmente ligados aos deuses, sim. Tudo aquilo, tipo, pô, se tirar isso dos... Né, cara? É, se tirar isso dos caras é chato. Então não tem aquilo, ela tem uma magia ali meio tipo, pô, peraí, isso é estranho. Não é magia, pode ser só um mal entendido, mas, pô, é legal. Mas ela dá um tom sobrenatural pra retratar mesmo a cultura deles, sim. Né? Ah, pô, que foda. Os 2 primeiros episódios já tem isso daí, né? Tipo, logo no começo... Ele falando com... Falando com o Ragnar, mesmo, não, né? Não, Odin. O Ragnar, né? Falando com o Odin. É, realmente é legal, cara. Eu aconselho, assistam que vale a pena. Que foda mesmo. Bem, uma série também que eu quero trazer também, uma que já está cancelada. Sim. Teve 4 temporadas, né? Mas eu acho uma série bem divertida de assistir, né? É o Las Vegas. I like the way you move. Não, Las Vegas. Não, também o Vegas que tá tendo agora. Que tá isso, não. Isso. É Las Vegas, é uma série que se passa num cassino, certo? Em Las Vegas. Né? Justo. E, na verdade, ela segue a história dos funcionários desse cassino, focado principalmente no pessoal que faz a parte de vigilância, né? Tá. Do cassino, que tenta impedir as fraudes que acontecem no... O pessoal tentando roubar, tentando aplicar golpes, esse tipo de coisa. Sim. É uma série bem leve, né? Ela é bem divertida. O tom dela é de comédia, né? Apesar de ter uma certa cara meio de policial, porque está tentando sempre que tentar descobrir quem está tentando passar a perna no cassino, né? Os integrantes são os 2 caras que são o chefe de segurança e o braço direito dele, né? O manobrista, né? Tipo o valet. A mulher que cuida das baleias, que eles chamam lá, né? Que... São os grandes apostadores que requer uma atenção especial, né? E a recepcionista, né? Tipo que do, e uma das recepcionistas do cassino. E, na verdade, daí gira em torno desses personagens, né? Que aí tem triângulo amoroso, relação de lealdade, essas coisas todas, né? Tipo, que tem normalmente ali. E os caras sempre tentando evitar um golpe ou ter uma situação que, às vezes não é um golpe, mas uma situação tipo bizarra que acontece, né? Tipo de um cara chegar lá, um grande apostador, mas ele tem milhões de toques e tem que resolver, conseguir adequar o cassino inteiro e a estadia dele no cassino pra impedir que ele vá embora, mas porque o cara gasta tipo 3 milhões no final de semana, tá ligado? Aqui, então é sempre assim, durante a história, são 4 temporadas, né? Ela vai se passando, tipo, um dos caras acaba comprando o cassino, outro pessoal acaba adquirindo tipo, um certo relacionamento, depois acaba embora, aí o personagem vai e volta, um vai pra guerra e retorna, um vai de Valet pra parte de segurança de hacker, de monitoramento, porque ele adorava essa parte. Então, tipo, a série tá bem dinâmica com o passar das temporadas. E ela segue tipo, um ritmo bem divertido e é realmente bem, bem Vegas mesmo. É, eu assisti alguns episódios e é de dar risada mesmo. É bem legal, porque é fora que ficou... É bem light. Porque normalmente o que foca, inclusive já focou em vários filminhos até, é o lado dos que estão tentando burlar o negócio. O grupo dos caras que querem entrar no cassino. Exato. E conseguir o lado vencer, do cassino nunca é muito, aspas, ou muito vencer visto. A máquina do jackpot, ou... os carteadores dos jogos, tudo. Exato. Agora, esse focando o pessoal que tá pra prevenir isso é uma ideia da hora. E não só a galera que vai lá pra sacanear, como funcionário que às vezes tenta aplicar golpe, tá ligado? O cara que esconde as gorjetas, as fichinhas de gorjeta que ganha. Certo. É o cara que pega quarto, aluga quarto que tá vazio por fora, tá ligado? Que vai pegando. Então, eles lidam basicamente com fraudes ou com problemas pra ter que lidar com situações limite de clientes, tá ligado? Que vão lá apostar. E, cara, é muito, muito engraçado, cara, lidar. Tem bem pouco drama, tem uma partezinha ou outra, às vezes, de drama, de que acontece, assim, mas é bem leve a série, né, cara? E, puta, cara, a última temporada tem a participação do Tom Selleck. Que foda. Né, cara, fazendo o dono do cassino, que o cara comprou o cassino agora. Mas, cara, e os caras sempre tentam. É legal ver os caras tentando impedir essa fraude, ao mesmo tempo que eles têm que impedir sem que. Porra, os caras não vão, tipo, meter um. Ninguém pode saber. Que tá ninguém fraude. Pode saber. Então os caras não vão parar o cara no meio do roubo, levar o gemado pra sair, né? Uhum. E os caras também não querem envolver a polícia, porque, tipo, o cassino não quer a polícia dentro de lá, porque exatamente. Os caras não são também 100% legais, né? Certo. Então os caras tentando evitar, os caras vê, o roubo tá acontecendo, mas não basta impedir, tem que impedir de uma forma que ninguém descubra que o cara tá roubando, pra não quebrar a credibilidade do estabelecimento. Então, cara, é bem engraçado, cara, ver os caras conseguir lidar com todas as situações. Você sabe que aquela foi cancelada, né? Por quê? Porque os 11 do Ocean chegaram. Quebrar a banca, né? Pode ser, cara, mas é engraçadinho, cara. Cara, essa série, tem tantos episódios que eu chorava de rir, cara. Que tem o episódio que o principal, né, que ele vai pro Bet e vai chamar de Sepo Iraque. É. Né? E aí o último dia dele no cassino, ele deve impedir, acho que umas 4 fraudes, cara. E o cara tá impedindo enquanto ele tá falando tchau pro pessoal, né? O chefe de segurança dele é um ex-cara da CIA. Certo. Que assumiu a segurança do estabelecimento lá do cassino. E é muito engraçado, tipo, que ele vai se despedindo dos 4 integrantes ali da turma, né? Que ele vai passar uma temporada no Iraque, né? Tá. E em cada cara que ele chega, ele vai pedir. E é legal porque tem que lembrar pra todo mundo que ele vai sair no tempo da série o quanto ele é foda. Então ele tá no meio da despedida com a pessoa e vai resolvendo um negócio como se não fosse nada, tá ligado? Uhum. Eu lembro que o último cara que é, ele tá saindo assim do... Ele tá pra sair, assim, do cassino, né? E vai falar tchau pro Valet, né? Que é um puta amigão dele, legal, assim, tipo, da hora pra caralho. Aí ele vai falando pro cara, assim, eu tenho que ir e tudo mais. Ele falou assim, o cara falou assim, ah, beleza, vai, mas, tipo, keep safe, né? Tipo, volta assim pra gente, tá, blá, blá. E ele, ah, tá, beleza, querendo, tá, vai saindo assim, tem um maluco correndo, assim, vai, né, saindo assim, tipo, ele pega uma cadeira, assim, o cara, pum! Dá no peito no maluco, o maluco bate, assim, tá ligado? Tipo, cai, assim, né, tipo, coisa assim. coloca a cadeira no lugar, ô Fulano, irmão, cuida aqui pra mim, tá ligado? E vai embora, tá ligado? Aí monta no Camaro amarelo dele, tá ligado? Tá merda. E vaza, tá ligado? E aí quando ele volta, cara, é mó... O cara tá uma pilha, tá ligado? Quando ele volta da, da guerra, que ele... O esquadrão dele inteiro morreu e ele chamou um ataque, um suporte aéreo pra lançar, tipo, o ataque no lugar onde ele tava, porque ele tava cercado de inimigo. Ele falou, puta, quase todo mundo morreu, mas eu tô só aqui, mas eu vou matar todos esses filhos da puta. E ele consegue sobreviver. Aí quando ele volta, ele quase... Ele tá pirado, tá ligado? Tipo, que ele tá... E aí ele fica, tipo, 3 dias seguidos no cassino... acordado, sem conseguir dormir, tá ligado? Aí, tipo, porque o cara tá pilhado no cacete, até que quando o chefe da segurança deles lá, que é o Podelão, tipo, o cara chega assim pra ele, tá assim, no hotel onde ele tá, que é dentro do cassino, tem um hotel também, né? Uhum. Ele tá no quarto de hotel, né? Que ele mandou o cara subir de qualquer jeito pra ir pro quarto pra dormir. Aí tá ele assim, tipo, tá com a porra de um rifle, tá ligado? Tipo, sentado assim, tipo, numa cadeira, assim, virado pra janela, tá ligado? Com a porta com barricata, sentado num rifle, assim, tá ligado? Em posição, tipo, de alerta, assim, tipo, 3 da manhã, tá ligado? Aí o cara falou, mano, tipo, vai embora. Eu não posso, tipo, cara, tipo, todo mundo morrendo, não tem ninguém pra fazer a vigia, tá ligado? Ele tá, tipo, o cara não sai ainda, tipo, aí o chefe de segurança dele, assim, cara, tipo, pega o rifle, senta, assim, na cadeira, assim, pode dormir, tipo, esse turno aqui é meu. Tá ligado? Aí o cara fica sentado, tipo, até de manhã, tá ligado? Com a porra do riff, porque daí o cara consegue provavelmente dormir, tá ligado? Tipo, nossa, o cara quebrou, cara. Quebrou, nossa, ficam 5, 6 episódios pro cara retornar. Bom, minha última indicação é uma outra série da HBO e ela se chama Entourage. Essa série é uma série de 2004, aí teve 8 temporadas, acabou mesmo, não foi cancelada, ela vai, não, tem o seu fim, né? Bonitinho, tudo... Não foi cancelada porque o Matt Perry não tava nela. É possível. Se não... É bem possível. E a história é, são 4 amigos, e um deles, que é o Vini, ele é um ator em ascensão em Hollywood, tá com um mega filme pra estrear, blá blá blá. E os outros, o irmão dele, que é um ator que em decadência, já bem mais velho e tal, então vive nas costas do irmão, tentando sempre dar fama dele, tarará, buscando a fama de novo. E 2 amigos de infância do Vini, que agora todos eles moram em Hollywood. E a série realmente acompanha a vida desses 4 e a vida em Hollywood, né? Como é a vida em Hollywood de um cara famoso e tudo mais. E é legal exatamente por causa disso. Porque mostra todo esse envolvimento deles no por trás do cinema. Pra quem gosta, principalmente, tem participação de 1 milhão de atores, nossa, 1 milhão de produtores, diretores, todos os caras com participação. E mostra esse lado de como é pra encontrar um filme, a gravação, certo, os problemas que eles vivem, as partes boas da vida, que os problemas são as menores das partes, todas as festas, as coisas que eles vivem e tudo mais. Um dos amigos dele, que é o Eric... tentando viver a vida dele sem estar às custas do Vini. E um outro amigo desse, que é o Turtle, que esse vive às custas mesmo do Vini. Oficialmente. E é um negócio que virou moda depois, enfim, sempre teve moda, mas agora tem um nome, que é o Bromance. Né? Ah, ele é exatamente isso, é o Bromance desses 4 caras, sabe? É uma série sobre amizade mesmo, desses 4 caras, que tem como pano de fundo a vida de Hollywood. Tá. Você entendeu? A ideia é mais ou menos essa. E é muito legal porque você acaba se apaixonando muito rápido pelos personagens, sabe? Mas que são gatos pra caralho, é justo. Sim, com certeza. E aí é muito legal por causa disso, porque cada um tem personalidades muito fortes, separadas, assim. Certo. Você sempre tem um pouquinho de cada um deles, você como pessoa. Então você se apaixona muito rápido por eles. E é muito foda de assistir. A série foi premiadíssima, teve 24 indicações ao Emmy. Nossa teve senhora! 24? 24. 12 indicações ao Globo de Ouro. Tá ligado? Caraca. E tipo, é muito foda. Em quantas temporadas? Oito temporadas. Cara. Oito? Porra, cara! E levou pouca coisa, levou tipo um ou dois prêmios técnicos, se eu não me engano. Mas que levou várias vezes. Você teve várias indicações. Sim, já, né, cara? Quem levou mesmo foi o Jeremy Piven, que faz o Ari, que é ele é o agente do Vince. E o papel dele realmente é inacreditável, ele é foda demais como não como pessoa você fica ele passo, meio cuzão, assim, mas como personagem, sabe, o ator fazendo ele é muito foda mesmo. Ele levou Emmy, levou Globo de Ouro e é foda pra caralho pra assistir. Assistam porque não, você vê vale o glamour de Hollywood que você não conhece, porque é por trás dos panos, é o glamour que você não conhece. Você vê a parte de cinema, de produção e tudo mais, tanto de cinema, depois de televisão também, porque eles se envolvem com isso. Então você vê esse lado de produção que a gente não conhece muito, só pra quem é viciado em making off, por exemplo. Uhum. E você acompanha quatro amigos que estão sempre juntos. Cara, eu assisti a primeira temporada só e muito achei foda. Incrível, tô morrendo de vontade de assistir o resto. Eu assisti alguns episódiozinhos também com o Rick, achei bem foda também. E é, ó, quatro amigos, Covil Geek. Olha semelhança. É mera, era qualquer coincidência, mera. Covil Geek 2014. Qualquer semelhança. Qualquer semelhança é mera coincidência. Aqui. Eu quero só ser o cara que vive as costas, eu quero ser o ator. Não ser ator nem nada. A gente sabe que isso acontecerá. Produção HBO, o que está acontecendo? Eu tô falando nisso, deu, por favor, pega essas coisas e vem embora pra sua casa. De novo? Mas eu só fiquei 2 dias aqui, eu fico uma semana na casa de cada um. Era esse o acordo. E a minha última indicação aqui, agora indo pra séries brazucas. Puta, eu que achei que... Assim, o meu nível de coisas brazucas que eu realmente gosto é baixo, eu confesso. Mas... Com Brasileirinhas, a única produção brasileira que você acompanha. Ah, puta, que pariu. Brasileirinhas. Que faliu, hein, que pena. Minuto de silêncio para Brasileirinhas que faliu. Outro seriado, né, que também faliu aí. Pode-se dizer que Brasileirinhas se fudeu? Se fudeu, tava porra, mas... cara, isso aí. Foi uma piada de metalinguagem. Olha só. Mas o canal Fox, vira e mexe, eles se metem a fazer alguma produção nacional, esse tipo de coisa. E quando eles fazem umas coisinhas legais até, normalmente não se estende muito a coisinha simplesinha que eles fazem. E uma dessas, pra mim, pelo menos ganha um destaque bem legal, que é uma série chamada 9mm. Uma série mostrando uma equipe policial. O dia-a-dia da equipe, né? É, o dia-a-dia, exatamente. E, assim, mesmo esquema, mais ou menos, que eu comentei do The Unit, a 9mm também não focava só no todo o problema do trabalho que eles tinham. Que é relacionado ao trabalho, tinha eles indo às ruas para executar, fazer uma missão, um trabalho... O problema interno também da delegacia, tipo, tinha... Aí entra os problemas que a gente encontra normalmente aqui no Brasil, que é cargos altos com corrupção pra caralho. É, porque com ela isso, se passa em São Paulo, então tem a galera lá, cheio exatamente, de dinheiro, rolava uma puta de uma corrupção pros cargos mais altos, aí então sobrava merda pros caras que eram o grupo principal da série. E tirando todo esse lance de trabalho, também rolava todo o lado pessoal, que também focava bastante nos personagens principais, o lado pessoal das famílias, todo o drama familiar que também rolava e que acabava influenciando no trabalho também. É muito foda porque, se tratando de uma coisa aqui no Brasil, em São Paulo, não tá tão longe de, exato, tipo, de coisa, exato, que você lê no jornal que acontece, uhum, esse tipo de coisa. Então é legal. A 9mm tipo, não é viajar, entendeu? Cara? Não, não. Ou coisas que você não conhece, alguma, tipo, por exemplo, não que não seja viajada, mas, por exemplo, uma série policial à la CSI, né, mesmo se fosse totalmente incrível mesmo, 100%, você ainda fala assim, pô, tá lá em Las Vegas, eu nem sei se é assim mesmo, exatamente. É o cotidiano, como é que é, entendeu? Agora, o cotidiano de uma coisa que você vê na TV é diferente, cara. Sim, sim, exatamente. E uma ressalva que teve 2 temporadas e a produção é foda pra caralho. Produção muito boa, cara. Os atores, apesar... Eu conhecia mais ou menos, assim, tipo, de todo o 9mm, eu conhecia mais ou menos, acho que uns 2 atores... Mas o negão toda a que galera, faz é foda, hein? O negão que faz o delegado é muito foda, cara. Mas assim, toda a equipe de atores lá, que eu acabei conhecendo melhor na série, cara, estão de parabéns. Atuações muito boas. O trampo inteiro, cara. A Fox tá de parabéns pra essa série, porque é interessante, é legal, tipo, tem ação, tem toda a parte de drama. Que a gente comentou aqui, é de tipo você ler as notícias mais filhas da puta no jornal, aí você assiste uma série dessa e você consegue ver pela pele dos caras, tipo, o que, que eles têm que passar, a merda que é você ter um trabalho desse e a dificuldade que é ir pras ruas pra executar um trampo desse, a dificuldade que é quando os seus superiores são corruptos, então você vê muita merda acontecendo e não tem o que fazer contra eles, e a merda que é você voltar pra casa e tá acontecendo muita merda lá. Então é legal você ver o desenrolar desse merda. É um monte de merda. É a ideia de jogar merda no liquidificador, né? Exatamente. Exato. Mas é muito bom, cara. Procurem, não tá sendo produzido mais, parou nessas duas temporadas. Mas vale a pena dar uma procurada aí, porque é bem foda. Vale, vale a pena. Minha terceira indicação, eu não vou indicar coisa brasileira, mas eu também vou fugir do que todo mundo tá indicando. Você vai indicar coisa desse mundo. Eu vou indicar uma animação, que é uma coisa que a gente vê que tem muito preconceito, no, principalmente nas séries pra baixar na internet. É difícil de achar, não dá. Não, não, que a gente usa. Não, a gente faça isso, mas a gente conhece que tem. A gente sabe que tem. Não, as de séries a gente não dá pra fugir, porque ou a gente baixa ou a gente às vezes nem assiste. Exatamente. Porque muita coisa não, não vem pra cá. Não, eu assisto tudo da TV a cabo que eu pago. Exato. Ah, tá. Não, minha TV a cabo que eu pago não tem tudo, cara. Eu compro os Blu-ray, eu também pago tudo que eu assisto. Eu não baixo nada de sites aí de Zip de Share, nem nada assim. Tá. Não, eu não faço essas coisas não. Eu não conheço série TV VIX. Quem? Não sei. Ah, tá. Que é o Star Wars The Clone Wars. Série, foda. Cara, que ela conta a partir do segundo filme, né, da nova trilogia de Star Wars. Que é um dos buracos que mais aconteceram coisas mesmo. É porque mesmo, que era buraco, é um espaço longo espaço de tempo. De tempo e que coisas, milhões de coisas aconteceram. Acontecem. E ali eles estão contando tudo o que aconteceu lá. Então você vê que, tipo, ah, porra, por que que o Obi-Wan é tão foda? Ah, porque você vê ali, tipo, não, ele é um Jedi bom, ele é bom, ele baixa os caras e tal. Ali você vê o que ele faz. O que, que ele fez, cara? O que ele fez? Porque ele passou por o Anakin, pariu, o próprio cara. Anakin. O que aquele porra daquele Anakin no filme 3 tá achando que é melhor do que o Obi-Wan? Nossa, tipo, o cara não assistiu o Clone Wars. E é uma coisa legal que todas as coisas muito fodas que o Obi-Wan fazem, geralmente o Anakin não tá junto. Eles lembraram desse detalhe. Ele vê o. Ele, tá, ele e o Anakin estão juntos em poucos momentos na série. Exato. Uhum. Geralmente tá cada um por um canto. É, aí já tá cada um fazendo sua própria missão. Seu. O Anakin já é Jedi, ele tem uma Padawan, a Soka. Então ele tá saindo pro caminho dele, ele foi embora. E enquanto isso, o Ben seguiu a vida e também. E é interessante porque nos filmes a gente vê os Jedi, eles combatendo o que está ali meio que pontual. Mas, meu, os Jedi nada menos são do que um exército. São cavaleiros. Então a gente vê mesmo a qualidade deles em guerra. É, mais do que... E aqui eles estão em guerra. É, eles estão aqui. Aqui você vê a faceta deles de generais, mas você também vê muita faceta que eles falam, que o que eles aplicam no final do período da guerra, que é diplomacia. Então você vê o Obi-Wan sendo enviado para muitos planetas para resolver situações complicadas diplomáticas, que normalmente envolvem sempre sabre de luz. No fim das contas, sai porrada, mas... O primeiro filme começa assim. Sim. Star Wars Episódio 1. Uhum. Começa, eles estão lá no diplomático e o cara invade e eles começam a ser tendo. Mas eu acho muito... E ali você vê, cara, é General Obi-Wan Kenobi. Sim, cara, é outro esquema. Não é à toa, cara. E o bom é que tudo aquilo que a gente quis ver que é pra fazer no filme, que é muito difícil. Que é muito mais difícil, aquele animação, você faz quase que animação. Cara, o uso da força aqui vai pra puta que pariu, cara. Extrapola qualquer limite. Mas é muito legal a série. Outro detalhe que me chamou muita atenção, né? Porque o Basso foi a única pessoa que assistiu comigo, né? Que a gente comentou na época. Na verdade, o Basso assistiu primeiro e me passou. É, eu passei isso pra você. É que toda vez que o Anakin dá aquela escorregadinha e faz uma coisinha errada, começa a tocar bem de fundo a Marcha Imperial baixinho, assim. Dá aquele toquezinho da Marcha Imperial e para. Pera. Que é pra ele te indicando, ó, tá vendo como ele é de verdade? Ele não é um Jedi como o Obi-Wan age mesmo, ele tem um pezinho no outro lado da Força, eu achei isso muito legal. Como você vê várias missões dele, você vê como é que as transformações dele foram aos poucos, né? Como é que a visão de mundo dele é bem diferente do Obi-Wan, né? Que é o que cai naquilo no primeiro episódio, quando o Obi-Wan vai treinar o Anakin. E os mestres Jedi falam, ele é velho, ele já tá muito velho pra ser treinado. Ele já tem muita bagagem, tá ligado? É. Tirando o Luke, né? É. Foi treinado, já tinha 25 anos, tá ligado? Mas ele é escolhido. 18. Ele é escolhido. Mas ele é escolhido, é diferente. A galera achava que o Anakin era. E interessante, ele é uma produção da Lucas Produções. Da Lucasfilm. Da Produções. Lucas Filme. Da Lucas Produções junto com a Cartoon Network. E tem um dedinho da Fox e tal. Da Disney agora? Então, mas a gente quer perguntar. Porque ele nasceu, a série, antes da Disney Corporation comprar os estúdios. E aí depois a Disney comprou todos os estúdios que a Lucas estava envolvido. Então, mas isso foi esse ano e ainda não saiu uma temporada Disney. Assinou, não assinou? Não sei. Não sei. Porque não falaram nada. A gente parou na quinta ou na sexta temporada. A gente não assistiu a temporada do ano passado já, porque foi a última temporada. Foi o problema que a gente comentou de achar, se não conseguia achar pra baixar, nem nada. Achar. Era ruim de achar na internet, não passa na TV. Então... É. Destaque pra você ver, né, que eles estão pegando esse período das Guerras Clônicas, né, que a gente não sabe. Então você vai ver os clones em ação. É, isso eu ia comentar também. E detalhe para Capitão Rex. Isso. O cara da armadurinha vermelha. O cara da armadurinha vermelha e o sargento dele, que é o de armadura amarela. Cara, aqueles dois, cara, eu falei assim, olha, se eu fosse Stormtroopers... Seguiria até o inferno aqueles dois. É, não seguiria, porque se fosse Stormtrooper, seguiria o Vader. O Vader, tá. Mas eu tô falando, mas você entendeu. Se fosse clone, que é os carinhas da armadura branca. Sim. Tá bom? Os carinhas da armadura branca, puta que pariu, cara. É. Que cor que são os Stormtroopers? É, todos os caras da armadura branca. Esse cara não é entendido. Não é o entendido. Vamos passar o próximo. Essa série realmente é bem foda. Eu assisti... Na Cartoon, eu acho que eu assisti até a temporada que aparece a Padawan do... Ahsoka. Isso. Ahsoka, nossa, ela aparece no... Terceiro episódio, acho que é. É, cara, na primeira temporada. No comecinho da primeira temporada. Então, não lembro quando ela aparece, porque eu assisti tudo uma vez. E é legal que aí vocês vão ver, tipo, o que aconteceu com Darth Maul do primeiro filme. Ah, que ele vem a fazer participação na série. Sim. Você vai ver mais do Conde Dooku. Né? Sim. Você vai ver Dokkan aqui no Brasil. Dokkan, né? O General Grievous, puta que pariu, cara. Esse é o máximo. Cara, você só sabe que ele é foda, porque eles falam isso. Porque você só vê ele no terceiro filme. Mostra por que ele tem ataque de tosse no. Ah, e é no desenho até. É legal pra caramba. No desenho, eu tô querendo chegar logo nessa parte da série. Eu quero ver, tipo, o Obi-Wan zoando ele, tá ligado? É o Obi-Wan, é o coisa. O mestre Hindu. É o Hindu. O Hindu que. Que fode ele. Puta, no desenho, cara. Puta, foi muito... É muito foda. Essa parte inteira no desenho. O desenho também vale a ressalva que é pela galera do Samurai Jack, que desenha. Exato. A mesma equipe de arte, então é muito legal. O desenho, cara, tipo, você olha essa cena inteira que vai, que é quando o mestre Hindu perde o sabre, você olha, puta, o mestre Hindu perdeu o sabre de luz. Mano, quando você vê o que ele faz com a força... Homens, devolvam o sabre de luz pra ele, por favor! Porque com a força o cara tava detonando um exército inteiro, tá ligado? Tipo... Caralho, velho. De robôs, cara. Você vê o Yoda também pra caramba, acabando com tanques de guerra e soldados, droids inimigos. Uhum. Só usando a força ali, ó. Muito foda. A gente consegue ver tudo que o Lucas imaginou que ele não pode pôr na tela. É, que não tem como pôr na tela. A gente vê ali, ficou bem mais legal do que ele imagina em vida. Essa série vale mais a pena do que a nova trilogia. E eu não achei ela tão ruim quanto as pessoas falam, mas ainda assim a série é bem mais legal. Muitas coisas valem mais do que a primeira. A segunda trilogia. Pra fechar o cast, certo? de indicações totalmente excelentes. Justo. Temos, assim, que, ao meu ver, é um dos tops de séries que já foram feitas. Também acho, cara. Tá ali, viu? E, por que parece, tá é brasileira. 100%. 100% brasileira. Até de onde foi... Até de onde foi... É, o Suassuna. Então, que foi... até de onde... Inspirado? Inspirado. Inspirado, né? Até de onde foi inspirado também. Inspirado no cancioneiro do Suassuna, né? E foi feito daí, que é o Alto da Compadecida. Gosto também de demais, coisa brasileira que demais, tá falando lá. Muita gente deve achar que viu, porque teve uma viu versão filme, né? Filme. É, viu o filme, mas não sabe que foi cortado, bro. Foi cortado. Na verdade, é uma série de 4 episódios, né? Que tem na verdade, foi as canções do Suassuna que viraram um livro, que viraram uma peça de teatro. E ela foi por isso é Alto, né? Que é como chamadas peças de teatro de cunho religioso, né? Que tinha, né? Que virou uma série, que virou um filme. Quer dizer, essa merda tá em todos os tipos de mídia. Só não foi feito desenho, ainda. Tá? Ainda. Entendeu? Mas fora eu acho que se bobear, a gente acha. Se você procurar ainda, deve ter tido algum fanboy que deve ter feito. Deve ter uma HQzinha. Cara, que foi quem conta as histórias, na verdade, do Chicó e do João Grilo, né? Que tentando sobreviver no sertão mesmo do Nordeste, né, cara? Que pra tentar ver se consegue driblar todas as outras pessoas pra conseguir vencer a fome, né, cara? E são... O legal é que são dois cabras usando simplesmente a única coisa que os caras têm é a malandragem, né? Pra simplesmente não enriquecer, ganhar fama, fortuna e nada. Não, é simplesmente pra sobreviver num ambiente hostil que não dá pra sobreviver de outra forma, né, cara? E é primorosa as atuações de Selton Mello. Selton Mello e Matheus Nachtergaele. Nachtergaele. Né, cara? É difícil de falar. Atuação. Narguilha. Não, atuações inacreditáveis. Inacreditáveis. Sempre foi assim. Cara, é bom, cara, essa frase é muito boa, cara. É muito boa, cara. Toda a questão ali tem muito mais histórias de golpes que eles aplicam, né? Tipo, em várias pessoas da cidade pra conseguir arrancar o mínimo de dinheiro pra conseguir comer, né, cara? E o momento primoroso quando eles vão. Pro inferno. É, mano. E tem a... Fernanda Montenegro. A nossa querida Fernanda Montenegro fazer uma participação sendo a Virgem Maria. Sendo a Virgem Maria, cara. Não, cara. Um momento primoroso que não pode mais ter. Hoje em dia essa série não pode mais passar na TV por causa dessa frase final. É quando chega o Negão, pede esmola pra eles. Daí a mina vira pro Chicó e fala... Não, mas a gente tem que ajudar mesmo. Porque tem gente que diz que Jesus sempre... Fantasia de mendigo pra testar as pessoas. Ele, Jesus? Pretinho desse jeito? Queimadinho? João Grilo fala que fala isso. É o João Grilo que fala? Não lembro quem fala. É o João Grilo. É o João Grilo, é verdade. Fala que escurinho desse jeito? Escurinho desse jeito? Ah! E aí o Santo Melo o Santo Melo daí que rebate, né? Falando daí o Chicó daí falando, então assim, é porque falaram pra mim que tem um cabra que falou que viu Jesus, que falou que nasceu lá pelas bandas da Bahia, por isso que ele era meio moreninho daquele jeito, tá ligado? E um adendo que o Blu-ray vem com as duas versões, então. Ah, o Blu-ray. E aproveitem. Legal. Vem a versão pra cinema e a versão pra TV. Pô, vale a pena. Cara, é muito boa mesmo. É difícil de achar, mas aproveita. Deve ser muito caro, porque Blu-ray nacional geralmente tem uma faixa de preço legal. E vale bem a pena, cara, pra você ver, na verdade, todas as outras tramóias que o João Grilo arma. É demais, e Chicó vai simplesmente na onda, cara. E vai levar. É aquele parceiro que fala assim, cara, lança a ideia. Vai o Cascão, cara. Bora, bora. É o Cascão, cara. É o Cascão. É o Cebolinha e o Cascão. É o Cebolinha e o Cascão, velho. E é realmente, tipo, ressaltando mesmo, se você acha que você viu o filme e tá bom. Não. Não tá bom. Não, a série é muito mais legal. São 4 episódios, se não me engano, acho que de uma hora, eu acho que dá. É, acho que dá um pouco menos. Dá uns 55 minutos. 50 minutos, acho que é o padrão. Do nosso aqui é 50 minutos. Então, tipo, são quase 4 horas. O filme tem... 2 horas. 2 horas e 10, acho que tem o filme. É. Então, tipo... Nem sei se dá tudo isso. Dá. É, porque daí eles cortam a história do gato que descome dinheiro. Isso. Da época eles, do pão que eles cortam as pontas, porque fala que é o rato que comeu uma ponta. Então vamos cortar as 4 pontas então, porque daí você fala que é igual. E eles pegam todas as pontas dos pães pra conseguir comer. Várias cara, coisas. Várias outras histórias. Isso é legal, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo de assistir. Uma bela produção. Pessoal, é isso. Encerramos aqui então mais um castzinho totalmente excelente. Mais indicações, hein? Mais indicações. Puta que pariu. E este cast, na verdade, foi uma boa ideia. Não foi porque a da Anime Friends é 51. Ah, droga. E, bom, como a gente falou no começo, a gente tentou fugir do mainstream, mas... Isso, que é pra poder indicar de verdade, ainda, né, é indicação, tipo, se você não assistiu alguma coisa de mainstream ainda, cara, é difícil. Mainstream, eu não ter assistido ainda alguma coisinha, mas se não, corre atrás, porque mainstream não é por qualquer motivo. Exato. Então corre atrás, que ainda se não assistiu Game of Thrones ainda, cara, mas essas você tá tendo indicação de várias outras coisas. O mundo tá jogando em você. Ser mainstream já é uma indicação. Tipo, isso aqui, nego tá assistindo pra caralho. A gente tentou passar pra vocês. Só que a gente gosta e nem todo mundo... Coisas que já acabaram, não passam mais antiguinhas. Nem todo mundo assistiu. Então, corre atrás aí, dá uma pesquisada. Não baixem. Não baixem, não sei qual é o nome do site, né? É, não sei. É, série TV VIX, não sei. É, não. Não vão aí baixar ou não procurem episódios pela No YouTube também não. No YouTube não. Não façam isso, que é feio, mas se fizerem, tá aí a lista pra vocês saberem em que procurar. Aproveita, é todo recomendado esses aí, esses 12. Exatamente. Abraço, pessoal. Até o próximo. Falando isso rapidinho aqui, que depois eu posso até cortar. Tem a série nova aqui do History, que chama... Contos, não sei o que lá, sabe? Faz das histórias e tal. Contos da Cripta! Aí ele é... dos ETs. Aí ele é mais novo e tal, e mostrou o Mestre George. E aí tá muito engraçado, ele tá com o tufinho de cabelo quadradinho assim. Porque cortou? É, tipo, tá com a jubona. Ele, tipo, rapou, praticamente rapou aqui, deixou só, tipo, um topete, um bagulho, tudo... O ponto da lateral, deixou só tá da hora, cabeça pra cima, velho. Tá muito da hora, mano. Tá muito da hora, paguei um pau, mano. Que foda.